decimal 8, hoje, né? 6225. Salvador, bom dia, Santos 3663, autorização Guarulhos 360, por gentileza, sempre das condições. 3663, informação em função de Juliette, aguarde um minuto, sua cópia. Uma escuta, obrigado. Sané 6225, contato radar, submantenha 320, saída mão. Correto. Boa Combination 2, me ID clearance com Cisco Level 190. American Airlines, call ground. 311. Second to copy. Stand by. 1 no 0 grau, 092. O ajuste no 0 no 5. Tudo esse mal assim. 1 no livre e pouso, vento 1 no 0 graus, com 10 nós. Então, 3663 na disposição? 3663, pronto. 3663, autorizado do Salvador para Guarulhos via Anteso 16, após recurso com rota prevista no plano de voo, enviou 340, decola pistão 1-0, primeira curva à direita, saída da Euleda Bridge, em Bridge intercepta Anteso 16, transponder 54-13, controle 199, decisão 8. Autorizado nível de voo 340 para Guarulhos, primeira aerovia Upper Zulu 16. Decola da 10, primeira curva à esquerda, da EL, após LED, LETA, transponder 3413, controle 119.8, da 359. Da 3663, confirmando saída da EL, LETA, após Brida. Da EL, LETA, Brida. Bride. 3663, atendimento para a resposta para o seu veículo acionado. Ok, chamada pronto, 3563, 3663, obrigado. Para o táxi, 4299 da Azul, 112 a bordo, 4 horas e 25, Ribeirão Preto. Azul 4299, autorizado o táxi. Até ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera chama em torre frequência 1918-1958-1009. 2015, Índia Alfa até ponto de espera, chama a tese, então, 5499, obrigado, bom dia. Yogo 1605, também para o táxi, 1935, 3 horas e 43, Campo Limpo. 1605, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera, chama 2, frequência 1895, altímetro 10-15, irá seguir o Embraer 190 da Azul, sua frente, como número 2 para decolar. 8 para posicionamento. 3663, informação de pistola, repórter para táxi. Autorizado posicionamento, coordenando aqui com pistola, chamada para o táxi, 3663. Justo no 0 no meio. 1-0 no meio. Salvador, bom dia, o 4299 da Azul, ponte espera fora. Azul 4299, bom dia, autorizado a linha aérea decolada 10, vento 100 graus, 099, o ajuste no 0, 16. A linha decola 106, 4299. Amém. For my crest. That's American 980, I tried the clearance frequency 121.1, I got no response. American Line 982. Affirmative. Okay, American 980 is sending by AC clearance and this frequency 1200.190, but I don't have your flight plan yet. Could you confirm its date of block time? O ILS está 10.10. 05 na escuta. Não. 08? Departure time, is that you're asking for? Okay, I didn't have your flight plan. Could you confirm Mr. Bate of block time? Okay, we'll check on the flight plan, but our departure time is 0820, 15 minutes. O senhor sabe a localização da Torre Nova aqui em Salvador? Aqui está em construção? Não, aqui a gente está usando atualmente aqui em cima da, do aeroporto em Freiro, da caixa d'água. Com a pintura branca e vermelha? Afirmo. Afirmo, está tudo bom. É, a gente quer fazer aqui um teste com a lanterna de das luzes de sinalização, por causa de falha aqui na frequência. O senhor está conseguindo ver alguma luz? No momento está negativo. O senhor conseguiu ver alguma coisa? Não, você está atrás do vidro, já não está vendo nada. Mike Eco Delta, sim. Mantenha-se na escuta do controle. Oh, eu tô vendo um ponto, mas muito clarinho, que não dá pra decidir. A gente vendo aqui, você aí estaria na lateral esquerda da torre. Afirmo. Mas é muito clarinho, não dá pra definir a tornada, só porque você falou. Não, sim, você tá testando aqui a eficácia aqui do da lanterna. Ah, tá ok. Atrás do vidro aí, não conseguimos ver. Azul 4299, decolado ao 07, chame controle em 119.8. 198, obrigado, bom dia. O nome é 05, anima tem cabeceira no 0. Anima 0, nome é 07. Controle, Salvador, bom dia, 4299 da Azul, decolou da El Leda. Azul 4299, bom dia, contato radar, subiu, mantenha 340, saída da El Leda Brito. 299. O Gono 072, vamos pequeno dizer, queira livrar um comum aqui. Sim, chegou no 072 após desvio, Voituna. Sim. Controle, mas Juliette Romeu passou fonte nova, vai manter isso lá de baixo. Mike Juliette Romeu, mantém o setor sul do aeródromo, a aeronave na aproximação da 10. Tá, sim. Gol 972, há um tráfego próximo à duna, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. É um Robson 44. Gente, obrigado pela informação. Retornando para a de duna, Gol 972. Por gentileza, poderia repetir muito barulho, não consegui copiar. Sim, me sente da informação dada. É... da 35, não é isso? Não? Sim, você vai reportar na 35 e fazer um táxi a baixa altura até o pátio 4. Afirmativo, tem a gente alta. 295, obrigado. O nome é 05, aguarde mais um minuto para decolar. Já a nave decolou à sua frente, é o mesmo perfil de saída e nível. É, que o nome é 05. 6162, quando eu estou aqui, só o reporte para o ataque. 060, vento 090 graus, 09, livre decolagem 10. Livre decolagem 10, volta 10. 05, alterna 133, decimal 25. 2545, alternando 3325-6225, então bom dia. Bom dia, bom. Obrigado, senhor. Bravi 221, clear de Salvador, Vitória da Conquista, flight level 180. Take off runway 10, right turn. Abordar pato, after direct Vitória da Conquista. Scott pose 5416. Salvador approach control frequency 119.8. We have a problem at 190 to Conquista. We partner 10 at Abor and at straight 5416. Squawk hold and departure at 119.5 for 521. 5221, read back correct, report to red for push and startup. Temos gol no 072, continua na aproximação. 3304. Autorizado para chegar em funcionamento. Correção. Encolhendo o torre de pistão, reporte próximo ataque. Rodrigo Sac, 3304. Autorizado. Controle e 119.8. Controle 19.8, obrigado. Controle, bom dia, gol 1605. Gol 1605, bom dia, contato a NASA, você mantém 360, saída da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge, 360, 1605. Baixado travado, gol na 072. 1072, traço para o estado, se aproxima só a autorização para pouso. Aguardando, gol na 072. O solo Salvador na escuta do 6311, acho, né? 6312, confirmando? Afirmativo. Senhorita, me tira uma dúvida, as frequências da torre em princípio são 18.3 e 18.6, confirma? 118.95. Sim, afirmativo, mas as que tem na carta aqui de solo e do procedimento é 18.3 e 18.6, certo? Também são utilizadas nas duas frequências, mas no momento a que está sendo utilizada é 118.95. Tá certo. A aeronave que modulou não foi o 6312 da Oceanel. 9096, corredor Veracruz, após Travessa Paris. Gente, foi o 6311. Câmera é posto para ataque, 6312. Quer que eu tenha confirme solo controlado? Decolado aos 1-1. O pousado pousou aos 1-1, livre corte. O Mike Eco Delta até o retorno. Um bom dia. 3:30 na call. Autorizado ataque até o ponto de espera, via parte 1, India Alpha, no ponto de espera de 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-9-6. É o número 2 para decolagem, 6312, seguirá o Airbus 320 da Turma. Além. Report 221 with my push and talk. Confirm. O 4299, chama centro Recife na frequência 1.25.1, alterna 1.33.95. 351-3395-4299. Aviamesca Company has passed your tail. You are cleared. Report on your red stack. Right, thank you, Evolco. 1.21. O Salvador é o 3304 em destaque com 130 a bordo, alterna Campinas com 4 horas. 3304, autorizado, sai até o ponto de espera via site 1 no Indy Alfa, no ponto de espera chama Torre, frequência 1.95, altímetro 1.06. Site 1 no Indy Alfa, no 0.06, para 3304. Salve, bom dia, gol 1.072, gol. 1.072, autorizado, sai via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette, gol 1.072. 6312, confirma todos os lados. 59 no portão 09, informação Juliette, autorização Curitiba 360, ponto para a cota. 3859, número 2 para a cota agora. Guardando seu 3859. 6312, na escuta do solo. 6312, confirma todos a bordo. 1946, espera aí. 6312, bom voo. Ah, bom trabalho. Que informa o tráfego fazendo sobrevoo no elevador Lacerda, Robson 44, mantendo 500 metros. Right, controle em 119.8. Controle 119.8, obrigado, bom trabalho. Nada. Controle UTAN 3663, decolou. UTAN 3663, bom dia, quanto ao radar, sobre mantenha 340, saída da Euleda Brito. Saída 340, saída da Euleda, obrigado. We'll stick with 4101, ok, clear, we'll get airborne, recognize when it's not in real time. Confirm. 3304, autorizado a linha decolada no 0, vento 1 no 0, 0 graus, 1 no 3, 9. Autorizado decolar aqui no 0 para 3304. 25.1, alterna no 33.95. 251-3395, obrigado. The 4 hours, I mean, 4 hours of Endurance Alpha Race to Salvador. Hugo from Susan Borden, 35221. 6-T-6-0. 6-0? Yes, sir. Okay, 5221, clear taxi via Manapron, taxiway India, the home point contact tower 118.95, altimeter zero now 1016. Right, approve my Manapron to home point via India, when they're at 118.95 for 221, could you check that, sir? Could you check time for 521? I didn't understand. Check time, time check. 1119, Zulu. Antes da Alfa, antes da Juliette, voo no 072. Gente, após a passagem do ATR, ingressa via Juliette 01 no portão, voo no 072. Após o tráfego da Trip, ingressa portão 01, voo 1072. American 90, ready to copy? American 90, clear to receive flight level 250. Via upper risk 58, take off from runway 10, left turn, book departure, Caju transition. Skok 5430, frequency 119.8, American 980. American 90, clear to flight level 250, runway 10, and it'll be the Puka departure to Alpha Romeo Uniform, then upper Whiskey 58, squawk at 5420-119-8. Readback is correct, report when you're ready to push back and start up at base 10-11. Roger. Então 3859, pronto para cópia. Cheiro 3859. 3859, Salvador, Curitiba. Autorizado nível de voo 360. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Corrigindo, primeira curva à direita, prefira saída Arbor. Após Arbor, voa Elefa. Intercepta a rota Upper Whisky. Corrigindo, Upper Zulu 21. E segue conforme via rota do plano de voo. 5415 no transponder, controle 119.8, TAM 3859. Autorizado Curitiba, nível de voo 360, Upper Zulu 21, decola da pista 10, primeira curva direita, cumprindo o perfil da saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5415, controle 1980, o TAM 3859. Só confirmando a rota Upper Zulu 21 e via conforme plano de voo após. Cheiro foi cotejado, Upper Zulu 21, Sorocaba, Upper Alpha 310, Urana, Paranaguá 1, Curitiba. Repórter quando pronto no portão 09, para acionamento pushback, TAM 3859. Está pronto, pushback acionamento, TAM 3859. Já se encontra pronto, confirmando? Afirmo. Repórter quando pronto para o táxi, coordenação aqui pessoal, Lenfredo, TAM 3859. Autorizado, reportando táxi, TAM 3859. Tem 2800. TAM 3304, good morning, radio contact. Arbor departure, climb and maintain flight level 380. Arbor climb and 380, no restrictions, TAM 3304. Capitão, gravo que o Whisky voe na proa da rotatória em voz com visual com campo. Salvador, boa tarde. Corrigindo, bom dia, 6311, Xané, informação Juliette, Guarulhos, 360. 6311, pronto, copia. 6311, autorizado Salvador para Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16, decola pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Bridge, em Bridge intercepta Upper Zulu 16, após, de acordo com a rota prevista no plano de voo, responde 51431, controle 119.8. Afirmativo, Guarulhos 360, decola da 10, curva direita da El, Leda, Bridge, intercepta Upper Zulu 16, 54319. 6311, protegimento correto e após construção para o estacionamento. Tá. 221, clear to take off runway 10 in the 090 degrees, 1 to knots. We are starting to roll, 4221. Precisa abandonar 1500 pés para 500. Gente, autorizado descida para 500 pés, ajuste 90 na meia, reporte através do parque de Vitor Sul. Abandonado, pronto, viu? Solo, Salvador, é o FGX 6729. 6729, informação em curso, é aquilo, pronto, cobre? Pronto, chega. 6729, autorizado Salvador para Guarulhos. Via Upper Zulu 16, nível 360, decola pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Bridge, em Bridge intercepta Upper Zulu 16, após via rota do plano de voo, transponder 5425, controle 119.8. Autorizado para Guarulhos no nível 360, decolada 10, primeira curva à direita, na saída da El, Leda. Então, Bridge para interceptar o peso do Lu, 16. Então, conforme o plano de voo. Responde 5425 e o controle está em 119.8 do FGF 6729. 6729, procedimento correto, já pode passar para o estacionamento. Chamarei quantos não entregados. Quanto tempo permanecerá sobrevoo? Controle, vai marcado meia hora de permanência em função de incêndio de próximo ao Equador da Serra. Está mantendo agora. 30 minutos alternando Campinas. City 7221, read the contact. Our departure climbing maintained flight level 180. 180 at Harbor 5221. Request close restriction at departure. O seu nome é 312 da presente, vai na Proje Aracaju. Aracaju, grato, 12. 895, até 3859. Ground, American 980 on stand 11, push. I'm at level 180. Wonderful, unrestricted up to 1805221, thank you. Stack clear to push the break at 980. Perform ready to stack the break at 980, thank you. Roger, America, I am here. Apollo 105, autorizado Salvador para Petrolina, nível 090, decola pista 10, curva à esquerda, saída é a Momo, após direto Petrolina, transponder 5420, controle 119 de São Luís. 3304. Mike, Eco Kilo, ajuste no zero no meio, vento 090 graus, 129, reporte no farol de Itapuã. Encontrar no farol de Itapuã, Kilo. Correção. Apollo 105, aguarde um minuto para acionamento do Itapuã. Apollo 105, quantas pessoas a bordo? No minha, ou no 105? Apollo 05, 105, confirmando o POB, autonomia, por gentileza. Afirmativo, dados copiados para o acionamento, chama torre 118.95 com Apollo 105. 0 graus, 129. Confirme quem chama o solo? Pode para táxi. Confirme quem chama o solo? Esquadrilha da Fumaça 08, aguarde um minuto para a copa. Salvador, muito bom dia, altura 3859, ponto 0, dá 10, pronto. 3859, autorizado a alinhar e decolar, dá 10, vento 090 graus, 139. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, tá 3859. Salvador, mais de 1 quilo no, na vertical do Itapuã. Mike, Aquilo, tráfego avistado, da presença autorizado, cruzamento final 1-0. Reporte para girar base pela direita no circuito da 1-7. Poderá base, Mike, Aquilo. Aquilo, isque no solo aos 2-9, autorizado backtrack, reporte pista livre, agilizando, temos aeronave se aproximando para pouso 1-7. Mando acompanhar de mais quantas aeronaves? Isolada? 3 graus, 2 graus. Zero autorizado, decoda 1-0, primeira curva esquerda, prefira saída Momo após Momo, direto destino. 5-4-3-2 no transponder, o controle no 1-9, decimal 8, fumaça 8.